vodka e ainda tô de pé. Balada no inferno faz qualquer um dança pela fé. Nunca fui paciente nem no hospital. Cê louca que é o mais próximo de ser normal. E nós goza nessa vida, mas nunca dentro dela. Cães quando perdem ossos buscam por cadela. Chama o desempregado que eu vou dar trabalho. Arranquei meu coração, não acredito no baralho. Cansei de piadas sobre a grita. Pessoas se matam em pontes, outras mortas em sarjetas. E o gueto berra nesse tiro. Homens ricos matam pobres para se sentirem vivos. Eu cometi um homicídio na noite passada. Marquei um maluco com a minha espada, que queria entrar na minha casa enquanto meu cachorro comia seus bagos. Eu dava risada. Sangue é champanhe na minha taça, massa segue uma regra e cria divisão da raça. Virei uma praga do Egito antigo, não evito te matar. Eu vim pro seu futuro só pra te buscar. E por aqui nada me prende. Existem fortes que se rendem, oh. Contagem regressiva, estou me vendo. Achei que era um sonho, mas eu tô vivendo. E por aqui nada me prende. Copos pra dois, corpos pra dois sóis, estamos a sóis. Um sorri com cocaína, outros com mulheres em melhores lençóis. Fuga de Alcatraz, coloquei minha alma na alcatruz. Eles levantam cartazes, eu levo minha cruz. Já minha ida aos céus, não contei a ninguém. Deus nunca me abraçou porque nunca aceitei. Fechem as portas sem chave. Só quem nasce morto entende o canto das aves. Ave Fênix, o mundo quer remix. Não esqueçam que eu sou preto, filho de Jimi Hendrix. Sabe, tá na luz, meu sabre de luz. Decapita mente, capitas mais inúteis que o sul. Heroínas da favela. É mulher preta que faz o chão de barro sua passarela. Me tornei tão frio sem querer. Convivendo nesse Ártico, me sinto articulo. Preso no iceberg, construindo entre as neves o meu túmulo. Corpo pesado, mas a mente leve. E por aqui nada me prende. Existem fortes que se rendem, oh. Contagem regressiva, estou me vendo. Achei que era um sonho, mas eu tô vivendo.